Ficheiro 21. 33. Gare de Orleans, 17 de maio de 1886. Foi preciso furar entre a multidão para chegar à plataforma. O povo de Paris tinha vindo em massa despedir-se da sua princesa. Os bonés saltavam das cabeças em saudação e de vez em quando ouvia-se um Viva o Rei. Amélia olhava com orgulho para o pai que a conduzia pelo braço. Talvez fosse agora que politicamente tudo parecia favorável à monarquia, que Filipe VII fosse reconhecido oficialmente como tal, porque publicamente já o era. Talvez o seu casamento fosse útil, afinal partia de Paris como filha de um rei, disso tinha a certeza. O comboio era exclusivo para a família real. 8 carruagens, 4 carruagens-cama, 4 carruagens-salão, para que estes 3 dias fossem passados no máximo conforto. O tio Chartres e a tia Chiquita lá estavam, prontos a embarcar, assim como o Mal. Era tão bonito este seu tio-avô, pensou pela milionésima vez, enquanto ele, meio a rir, meio a sério, lhe fez uma vénia perante a multidão que assobiou em gáudio. Phil ajudou-a a subir, e as manas vinham de mão dada com Levavasseur. Fernando era o único que ficava para trás com a ama. A mãe estava mais feminina, embora imaginasse que se sentia muito menos confortável naquele vestido elegante do que com as suas calças de montar. Respirou fundo. Ainda bem que se vestia como rainha que era, porque não gostava que a sogra, Maria Pia, tão coquete e bonita, a visse pela primeira vez em traje de caça. Filho disse: Amélia, onde é que estás com a cabeça? Sobe rápido, que o pai já está a ficar zangado com os flashes dos fotógrafos. Daqui a pouco ainda bate nalgum. Amélia olhou uma última vez para a gare, cheia de gente que lhe acenava. Acenou-lhes de volta e a multidão irrompeu em palmas. Deixar França, deixar Paris, a sua pátria, pensou angustiada. As lágrimas caíam-lhe pela cara. O irmão apertou-lhe com força o braço e sussurrou baixinho: É só um até à vista, mana. Amélia recuperou depressa o domínio de si. Acenou uma última vez e entrou. O tio Chartres puxou-a para junto de uma das janelas e disse-lhe suavemente: Querida, fica aqui enquanto a gare estiver à vista. Corre risco quem vem despedir-se de ti e prestar homenagem ao seu rei. A princesa sentiu um nó na garganta. Que ingênua e egoísta fora, nunca tinha pensado nisso. Embriagada pela popularidade, pelos acenos e pelas palmas, pelos presentes, flores e bilhetinhos, esquecera-se de que viviam numa França republicana que os vigiava a cada momento e que já tantas vezes aproveitara o menor pretexto para os acusar de estar em campanha, de fazer uso da sua posição para ações subversivas. Phil percebeu que a irmã tremia. Phil, achas que o pai, todos vocês, podem estar em perigo por minha causa? Phil sorriu, mas o seu sorriso não a tranquilizou. Levavasseur, que se chegara perto, sacudiu-lhe o vestido, ajustou a fita do seu cabelo e disse numa voz firme: Que disparate, perigo! Pense apenas na sua felicidade, no quanto as pessoas lhe querem, em como estão contentes com o seu futuro casamento com o Duque de Bragança. A tia Chiquita, como sempre, pensou Amélia, habituada desde pequena a esta dupla protetora, pegou nas mãos da Mademoiselle e reforçou-as. Amélia, olha para o futuro. Daqui a umas horas, o Carlos vai estar à tua espera e o teu casamento vai ser o mais bonito do século. Amélia acenava mecanicamente e, mal perdeu a estação de vista, deixou-se cair no banco. Mas custa-me tanto partir, murmurou. Deixe-se de nostalgias, insistiu, levava-se firme. Vá lavar a cara e escolher um vestido mais confortável para a viagem. A sua bagagem já está no camarote. Amélia olhou-a, grata por lhe ser dado um momento para ficar sozinha. Como é que sei qual é a porta? Perguntou. É a que tem as armas dos Bragança pintadas, sorriu Chiquita, contente por ver a surpresa que causava na sobrinha. Estendeu-se no beliche da carruagem, apenas com a combinação vestida, e tapou os pés com uma manta de xadrez. Ao lado da almofada, colocou o molho de cartas de Carlos, presas com um fio de alfazema que apanhara ainda em E. Na mão tinha a carta que Marguerite d'Harcourt lhe tinha entregue, ali mesmo na gare. Marguerite, com o pequenino Etienne ao colo, o cabelo loiro e os olhos tão azuis como os da mãe, Marguerite que tinha os olhos cheios de lágrimas por a ver partir, mas que a encorajara com entusiasmo. Vais ser tão feliz, Amélia. Mas não resisti a escrever-te umas linhas. Uns conselhos de velha experiente, dissera a rir, enquanto a abraçava com força. Querida Marguerite, como a conhecia bem, como sabia que ao sorriso educado que se esforçava por manter, correspondia um coração angustiado, cheio de medos e hesitações. Agora, embalada pelo movimento do comboio, agradecia o consolo das palavras. Minha querida princesa, quando leres estas linhas, já partiste e muitos corações te seguirão, desejando-vos as maiores felicidades, mas não com uma ternura mais viva e mais fiel do que a minha. Adeus, minha querida, ou antes, até à vista. Não te esqueças de mim na tua nova pátria e deixa-me agradecer-te por tudo o que foste para mim. Desde aquele primeiro dia em que nos compreendemos e ficámos ligadas, e em que a tua amizade tomou um tão grande lugar na minha vida. Amélia sentiu as lágrimas a correrem pela cara. Agradecer-lhe? Ela é que devia estar grata pela paciência com que aquela irmã mais velha a tinha acolhido, grata pelo tempo que lhe dedicara, mesmo quando não passava de uma rapariguinha. E mesmo depois de ela, Marguerite, ter sido mãe, queria ler mais. Se alguma vez sentires necessidade de dedicação ou conselho, se alguma vez o desejo de ouvir falar do teu país e daqueles que lá deixaste for demasiado avassalador, se uma preocupação te agitar, escreve-me, vem ter comigo. Mas espero que seja sobretudo pelo desejo de falar da tua felicidade que venhas conversar comigo. Amélia mordeu o lábio e os olhos ficaram vermelhos, o contorno de um vermelho vivo, mas não chorou. Sabia que tinham acabado os dias em que podia ir a correr ter com Marguerite, que a distância não lhe permitiria bater-lhe à porta ou marcar um encontro na areia quente das praias de Cannes. Mas tinha papel e caneta, tinha as suas aguarelas e os seus esboços e, sobretudo, tinha a família dentro de si. Puxou as pernas, de encontro ao peito e continuou a ler. Mal ousava olhar-te durante estes dias. Sentia as lágrimas subir-me aos olhos e receava não poder retê-las. Foi por isso que quase nada te disse sobre o grande desgosto que tenho de te deixar. Peço-te desculpa por não ter sabido dominar esta emoção para te exprimir o que sentia tão intensamente. E agora, minha querida, sê feliz. Vai ter com aquele que te ama e aprecia bem estes primeiros tempos de casamento, que são horas de êxtase de que nos recordamos a vida inteira. Dizia-te ontem, apesar do teu ar de incredulidade, que amarás apaixonadamente os teus filhos e que vais desejar tê-los. Vais ver um dia como vais encontrar uma estranha alegria na existência desse elo supremo e misterioso entre ti e o Carlos, na existência de uma criança que é vocês os dois reunidos num mesmo ser. Adeus, minha querida princesa, contigo vai toda a minha afeição. Reservando-te um lugar especial no meu coração, adeus, adeus. Dolce vita, Marguerite. Filhos de Carlos? Ser mãe? Como Marguerite, numa única conversa, ou teriam sido mais, entendera como estava ansiosa com a noite de núpcias, com aquilo que era necessário fazer para se tornar de facto na sua mulher. Mas mais do que a entrega do seu corpo, que acreditava que Carlos tivesse a arte de tornar mais fácil, tinha medo de ser mãe. E se fosse uma mãe como a sua fora, fria e severa, mesmo que muito presente? Tinha consciência de que, tal como ela, não demonstrava os seus afetos com facilidade e que o colo e os beijos da mãe lhe tinham feito falta. Mas e se não fosse capaz de superar esta sua resistência ao toque, aos abraços e enregelasse o coração dos seus filhos pequeninos? Doía-lhe pensar nisso. Mas a verdade é que a sua ligação com os seus irmãos mais novos não fora nunca capaz de superar esse embaraço que as crianças lhe provocavam. Era como se não soubesse falar-lhes de forma que entendessem. Talvez os filhos de Carlos, os seus filhos e os de Carlos, pensou, e soube-lhe bem a ideia, herdassem do pai aquela vontade, aquela segurança, e afinal fosse mais fácil ser mãe do que pensava. Deixou-se adormecer e sonhou que estava em Os seus meninos corriam pelo jardim e o pai olhava os netos com orgulho. O conde de Paris acabara de atirar o Figaro amarrotado para cima de um dos bancos da carruagem. O mal, discretamente, pegou no jornal amarfanhado e alisou-o num gesto quase mecânico. A Condessa de Paris acendeu mais um cigarro e abriu o cinzeiro no banco da frente. Montpensier foi o primeiro a protestar, enquanto a avó, Luísa Fernanda, ia passando as contas do terço que trazia sempre consigo. Lixo, isto não é mais do que lixo. Paris, nem dês mais um minuto a essa porcaria. Lixo será, mas é por isso mesmo que vai fazer mal, muito mal. Protestava o conde. Olhem para estas fotografias. Quem é que deixou estes fotógrafos entrar em casa? Olhem para o aspecto que todas estas joias, estas salvas de prata, este luxo, a correio dos presentes com a legenda. Olhem esta legenda. Enquanto os franceses morrem de fome, os monárquicos esbanjam fortunas em presentes, como que a conquistar desde já os favores daqueles que acreditam que um dia vão ocupar o poder. O texto do artigo é ainda mais venenoso, comentou o mal, a voz fria e cortante. Estes republicanos fanáticos conseguem virar o bico ao prego. Sabem bem o que têm feito pelo país. Nada, nada a não ser empobrecê-lo e isolá-lo. Sentem-se a perder o pé, disse Chartres, que acabara de entrar. Tentam imputar-nos comportamentos que nunca tivemos. Protestou vermelho de indignação o conde de Paris. Chartres pegou no jornal, que ainda não lera, e assobiou. Encenação sabiamente calculada. Tudo isto são adros de pretendentes. E não contentes com a organização destas manifestações, ainda convidam representantes das potências estrangeiras. Tanto veneno, tanta má-fé. Isso não passa de um jornal, indignou-se a Condessa de Paris, apagando o cigarro com força. Não podem deixar que um jornal vos deixe assim. E atirando para o colo do cunhado um molho de outros jornais, disse: Leia antes esses, que falam de como Amélia é a princesa mais bonita da Europa, de como este casamento é uma escolha acertada, de como os Orleães sempre souberam respeitar o seu estatuto em França. O conde de Paris respirou fundo. Sabemos todos que o poder de nos fazer mal está na mão de quem governa a França. Sabemos bem que o caso não vai ficar por aqui. Talvez tenhamos sido insensatos. Julgámos todos que estas guerras mesquinhas tinham acabado. Subestimámos o medo que os republicanos mais radicais ainda nos têm. Mas agora vamos encerrar o assunto. É a minha filha mais velha que casa dentro de dias. São os reis de Portugal que nos recebem. Temos de tentar não pensar nisto. O mal levantou-se, esfregou o joelho dorido pelo reumático e concordou. Amélia não tem culpa de nada disso. Mas Angustiada e ruminadora como é por natureza, nunca se perdoaria se achasse que tinha prejudicado a sua família. Por isso, deitem esses jornais ao fogo e não se fala mais nisto. Por agora, rematou Chartres. Por agora, concordou o mal.